Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso O Que Reza a História. Edição para quarta-feira, 18 de junho de 2015. Hoje vou falar-lhe sobre um assunto, para mim, interessante. Um assunto que sempre me despertou uma certa curiosidade. Ou inquietação. Surgiram, no princípio, ou em meados do século XX, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, mas os jornais só falaram delas em meados da década de 60. As rádios ou estações de números, as chamadas number stations. Estas estações de rádio que emitem ondas curtas são estações de rádio que transmitem uma sequência aparentemente aleatória de números e letras que são nitidamente um código, já que, por exemplo, muitas vezes o Y é dito como Yankee, o F como Foxtrot, ou às vezes as próprias letras são ditas como letras, mas seguindo uma série de nomes, como Dmitri, Mikhail, Dmitri, Genia, Bari. A abertura, ou código, o sinal de código, da UVB-76. Há várias rádios e elas fizeram o seu trabalho na década de 70 e 80, ou nas décadas de 70 e 80, durante a Guerra Fria. Havia muitas rádios, quer nos Estados Unidos, quer na Rússia, que operavam. Não só, mas principalmente. Também as havia no Reino Unido, na França e na Alemanha. Mas, se até aqui muito se podia especular sobre estas rádios, a partir da década de 1980, começa a ser mais clara a função para que servem estas estações de números. Por exemplo, uma delas, romena, que já não existe, era responsável pela destituição de Nicolae Ceaușescu do cargo de ditador da Roménia. Aliás, ele foi da Europa o único ditador a ser assassinado, no caso com transmissão televisiva. Foi em dezembro de 1989, entre a semana de Natal e de Ano Novo, que Nicolae Ceaușescu foi assassinado em direto e de forma programada. Mussolini, Hitler, Salazar, Franco não tiveram essa experiência. Não foram assassinados, senão... Bom, no caso de Salazar e Franco foi morte natural, no caso de Mussolini não foi pelo seu próprio povo e no caso de Hitler nem se soube bem ao certo se morreu mais tarde ou se houve execução, se houve, no caso, um suicídio. O que se pode dizer nesse caso é que sim, e essa rádio foi uma das responsáveis pela destituição de Nicolae Ceaușescu. Assim que, apesar do término da União Soviética, da Guerra Fria e até da queda do Muro de Berlim, a década de 90 foi povoada por menos, mas por mais relevantes, estações de rádio, em números e em ondas curtas. Para ser mais exato, em 1999, há 5 pessoas que são presas por espionagem. Esta espionagem relacionava-se com a decodificação de uma estação de números situada em Cuba, a Atención. Esta rádio emitia, e ainda hoje emite, várias mensagens em código, em números e letras, sobretudo em números. Na verdade, o que acontece é que estas pessoas conseguiram descriptografar estas mensagens e, como tal, foram acusadas de espionagem pelos Estados Unidos, já corria até o ano 2000. Em 2003, o mesmo volta a acontecer com membros do Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América. Volta a dar-se em 2010 e com uma situação algo curiosa. Uma russa que vivia nos Estados Unidos da América e que utilizava apenas e só um velho rádio. Um rádio de ondas curtas, o mesmo pelo qual se comunicava com ou que recebia as mensagens das suas fontes emissoras. As ondas curtas têm uma grande vantagem, elas podem chegar a todo o mundo com relativa facilidade. Mas é com muita dificuldade que se consegue saber a exatidão de onde são transmitidas. Além do mais, tratando-se de rádio que está em ondas curtas, ela se estará com uma fácil portabilidade, já que apesar da tecnologia ser cara, é bastante portátil, o que pode significar que em apenas um dia todo o equipamento possa ser mudado para vários quilómetros de distância. e algumas estações de rádio que chamaram a atenção não só pelas mensagens, mas também pela sua duração. Este som que ouvimos de fundo é da rádio mais enigmática do Ocidente. Chama-se Lincolnshire Poker e é mantida supostamente pelos serviços secretos britânicos. A rádio emitiu várias mensagens e esta música que ouvimos é nem mais nem menos do que o símbolo da Lincolnshire Poker, uma das rádios que despertou desde o princípio muita atenção. Esta daqui é a UVB76, aquela da qual lhe falei há pouco. A UVB76 é uma emissora russa e que emite continuamente desde 1982. Esta é aquela que mais preocupa. Existe há 33 anos e não se sabe ao certo para quê. Sabe-se com toda a certeza que não é apenas o entusiasmo que a rodeia que motiva a sua existência. Há mensagens a serem transmitidas e, ultimamente, quase diariamente. Antigamente não era assim que acontecia, mas atualmente parece que a UVB76, rebatizada também de MDZHB, pelas siglas Mikhail Dmitry Genya Bari, que tem tido, aliás, mais atividade do que aquilo que era habitual, pelo menos desde 2010 ou 2011. Várias mensagens foram registadas naquela altura, mas agora o plano parece ser outro. Há muitas especulações sobre o que é que poderá motivar a existência da UVB76. O facto de serem ondas curtas, e seguindo uma publicação do Jornal de Ciências da Terra da Rússia, este som que ouvimos de fundo poderá não mais não menos que ser um teste para verificar as implicações que o buzzer terá na ionosfera, já que é por aqui que as energias de ondas curtas passam durante a transmissão. Isto explicaria o contínuo buzz 24 horas por dia. Não explicaria as mensagens que, entretanto, são às vezes emitidas. Uma conversa telefónica no dia 11 de novembro de 2010 deixou em clara evidência os motivos que estarão por trás desta estação de rádio de números, UVB76. Digo em clara evidência porque há uma parte das conversas em que se refere o Vulcano, uma parte da Crimeia, Crimeia que em 2014 foi mesmo conquistada de forma mistéria e silenciosa por forças russas. As mesmas que não levavam insígnias, mas que mais tarde o próprio governo russo reconheceu que eram suas. Não sabemos ao certo o que é que motiva, como já disse, estas rádios, mas a verdade é que elas existem já desde há muito tempo. Os primeiros relatos com gravações reportam-nos ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca se sabia ao certo, não havia grande exatidão. Os cartões que confirmam com inequívoca certeza a gravação das emissoras são raros e atualmente já nem sequer se utilizam. A tecnologia, que é agora outra, é digital, trata de facilitar as coisas. É possível, por exemplo, ouvir a UVB em streaming, ainda que a mesma por si própria não tenha tal serviço. Basta que alguma das antenas que a capta faça dela um serviço streaming, e há quem o faça. Aliás, quem grava desde 2010, todos os dias, praticamente 24 horas por dia, de cada passo que dá a UVB76. Não só, mas principalmente esta. Durante as próximas semanas vamos falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de estações de números no nosso O que Reza a História. Até porque lhe falei em mensagens russas e britânicas, mas também as existem em romeno, italiano, alemão, sueco, em código Morse ou em cantigas. É verdade, também as há. E não é só aquela que ouvimos da Lincolnshire Poker. Na próxima semana abordaremos com mais clareza abordaremos com mais clareza essa situação. Por agora, vou-vos deixar com uma mensagem muito curiosa, aquela que é a gravação mais antiga das gravações das estações de números. Foi da década de 60. A estação transmite vários números aparentemente aleatórios. A procedência desta estação é bastante dúbia. Há quem diga que estava no Reino Unido, há quem diga que estava em território alemão. Há quem diga que é da década de 60 ou da década de 40, mas porque esta gravação só foi tornada pública mais tarde, há quem diga mesmo que ela é da década de 1990, a data da sua publicação. Outras fontes vão referindo que esta gravação era apenas e só uma das várias da Segunda Guerra Mundial. Para todos os efeitos, esta foi durante muitos anos aquela que ganhou maior mediatismo, não fosse ela superada pela conversa telefónica que por acidente foi transmitida a 11 de novembro de 2010 pela UVB 76. Falaremos dessa gravação mais para a frente, numa outra edição. Para já deixo-vos com este misterioso som. Até para a semana.